presidente da União dos Vereadores do Brasil passou pela Câmara Municipal de Foz do Iguaçu para conversar com os parlamentares iguaçuenses. O objetivo é a implantação de uma superintendência regional da UVB na cidade. A entidade atua nos 5.570 municípios brasileiros e representa 57.261 profissionais. De acordo com o presidente Gilson Consatti, a categoria de maior expressividade do poder público nacional. Reunirmos todos os deputados estaduais do Brasil, nós vamos encontrar 1.080. Se reunirmos todos os deputados federais, são 513. Senadores são 81. E vereadores são 57 mil. Então nós podemos contribuir muito com a nossa cidade, com a nossa região, com o nosso estado e com o nosso país. De acordo com o presidente, o objetivo da entidade é integrar e unir os vereadores do país. Ele explica que a superintendência terá como missão levar as necessidades dos parlamentares da região para o Comitê Nacional e repassar definições tomadas a nível de país. Os vereadores que estarão junto conosco nessa superintendência serão os porta-vozes da UVB na região e no estado. E por que nós estamos criando a superintendência? Porque nós temos uma entidade estadual acampada, mas que ela tem que se estreitar mais a ligação com a UVB e não está acontecendo isso. Então, nós não vamos esperar pela acampar, nós vamos nós, UVB, fazer o nosso trabalho. Por quê? Porque nós entendemos que é muito importante o vereador estar próximo da entidade. Então, nesse sentido, nós vamos criar aqui a nossa superintendência na região para ser o representante da entidade nacional dos vereadores do Brasil. A superintendência regional da UVB deve ser instalada em Foz do Iguaçu, dentro da Câmara. De acordo com o presidente do Legislativo Iguaçuense, Zé Carlos, isso ainda está sendo debatido com os vereadores da casa. Existe a possibilidade existe o interesse político dos vereadores que participaram da marcha lá em Brasília, e existe também interesse da própria CAMOP, da Associação das Câmaras de Vereadores do Oeste do Paraná, porque vai precisar ter um interesse político, ter pessoas que se disponibilizam a fazer isso e trabalhar. Isso dentro da Câmara de Vereadores não vai haver nenhum impedimento, só vai vir a somar e valorizar mais ainda o Legislativo aqui de Foz do Iguaçu. Mas isso tudo vai depender de uma discussão política que vai haver com os vereadores. Dentro das articulações políticas, a presidência do Escritório Regional da União dos Vereadores do Brasil deve ser assumida por um parlamentar de Foz do Iguaçu. Maurício Freire, para a CBN Foz.